tema dessa tarde, então, é animismo. Eu acredito que muitos já ouviram falar, outros não. Eu já tinha ouvido falar em animismo e, às vezes, a gente tem um conceito errado do que quer dizer a palavra. O termo animismo é um termo bastante antigo, ele surgiu na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles denominou ele como sendo a denominação da palavra, como sendo ânimo, como sendo algo da própria alma, manifestação da própria alma, significa isso. E no final do século XIX, esse termo ganhou mais ênfase, por causa do aparecimento, vamos dizer assim, dos fenômenos espíritas. Na época, muitos fenômenos surgiram e muitos fenômenos foram sendo como que manipulados. Então, surgiu a questão, o que é produzido por origem espiritual e o que é produzido por origem humana? Então, ele ganhou mais ênfase nesse sentido. Animismo significa, então, tudo aquilo que é manifestado pela pessoa, por ela. Tudo aquilo que eu faço de minha própria autoria seria anímico. Aí a gente questiona, como eu disse, dos conceitos que nós temos que são um pouco deturpados. Bom, se é anímico, tem algum valor? Partimos já do pressuposto de que o animismo ele é autêntico, é uma manifestação do nosso inconsciente, normalmente, ou do nosso subconsciente. O próprio Raul Teixeira, ele coloca como o ser humano portador de arquivos psíquicos bastante extensos, bastante vastos. O que ele quer dizer com isso, enquadrando na questão anímica? Que pelas nossas vivências anteriores, tudo isso está guardado dentro de nós, no nosso psiquismo. A psicologia, já há muitos anos, mais de século, ela já fala das questões dos níveis consciente, subconsciente e inconsciente. E hoje todos nós temos acesso ao nosso nível consciente, que dos 13 é o menor de todos. Uma vez até a gente desenhou a figura de um iceberg mostrando que aquela ponta é o nosso consciente. Mas todo esse arquivo que está guardado nesses outros níveis, eles existem e se manifestam. Se manifestam em várias situações do nosso dia a dia. Por isso que essas manifestações chamadas às vezes de animismo, elas são verdadeiras, porque elas estão guardadas no nosso arquivo pessoal. Dentro da questão espiritual ou mediúnica, o que se debate, e todas as casas espíritas têm muito cuidado com isso, é que na análise das comunicações que são feitas, seja observado o que é uma manifestação através de um contato mediúnico ou simplesmente uma manifestação anímica. Como eu disse, as duas têm valor, só que o valor muitas vezes é pessoal. Mesmo sendo verdadeiro, o que eu estou manifestando, ele não é uma manifestação que possa ser utilizada dentro de um grupo de estudo, por exemplo. A gente vê nos dias de hoje, até pela internet, né, que ela tem uma força de ser autêntica e verdadeira muito grande. O que a gente lê nessas fontes acaba tendo uma importância muito grande para nós. Então, se está escrito ali, a gente acaba aceitando como veracidade. E às vezes não questiona. Nós vemos que personalidades, às vezes, têm o seu nome utilizado para serem ditas coisas. Não que sejam coisas ruins, mas simplesmente são ditas. E passa-se a acreditar por causa da fonte. Pessoas que desencarnaram passam a ter também seus nomes utilizados para serem divulgados mensagens, Também algumas não têm nenhum conteúdo negativo, mas a origem não é verdadeira. Qual seria a intenção, a gente se questiona, de utilizar o nome de alguém para passar, para transmitir uma mensagem? Se a mensagem é boa, não interessa. Mas qual a intenção? Então a gente tem que, às vezes, muitas vezes, confrontar o conteúdo e não a autoria. É o conteúdo que tem que ser verificado, se ele tem uma necessidade. Chico Xavier morreu já fazem 17 anos. E surgem mensagens a todo momento que são dadas como ditas por ele. Talvez algumas, talvez não. Cabe a gente analisar, né? Só que muitas vezes, como vem escrito embaixo, Chico Xavier, a gente, opa, aceita. Então, a diferença, às vezes, dessas mensagens, que não são anímicas, são mensagens de mistificação. Esse é o grande ponto de diferença, talvez, do animismo, é a questão da mistificação. Querer passar uma mensagem com um teor ou com uma intenção que não é verdadeira. Nós mesmos, vamos supor que nós estamos numa reunião mediúnica e manifestamos alguma informação, seja por escrita, seja por psicofonia, às vezes a gente, é tudo uma suposição, a gente diz ali, eu recebi a mensagem do fulano, né, e transmite ali. O ego daquela pessoa, ele passa a ser, né, ela passa a ser vista de outra forma, por causa, imagina, tu recebeu uma mensagem de um espírito elevado, tu também é um encarnado, vamos dizer, elevado. O próprio Divaldo nos fala que no início dos nossos intercâmbios mediúnicos, 80% das manifestações, elas são anímicas, só 20% são mediúnicas. Porque existe uma necessidade de um afinamento entre os dois, entre o encarnado e o espírito que transmite a mensagem. Porque para quem não tem o costume, não é simplesmente, através de uma intuição, sair manifestando. A gente às vezes tem alguns exemplos grandes, que é o próprio Chico, o próprio Divaldo, que são os maiores expoentes nossos, que eles têm uma grande facilidade para fazer isso desde novo. Mas eles também precisaram trabalhar muito essa questão para poder discernir as informações que chegavam até eles. Com o passar do tempo, através do estudo, através da continuidade desse processo, é que vai se invertendo esse percentual. Então a gente consegue cada vez mais dar vazão a muito mais ao intercâmbio do que a questões próprias nossas. É interessante a gente perceber isso, porque dentro dessas nossas manifestações todas, existe uma necessidade de muitas vezes manifestarmos essas questões anímicas também. Eu só disse, né, como antes, a questão é aonde e de que forma. Por que há uma necessidade? Porque nós precisamos fazer com que essa questão inconsciente nossa, ela venha à tona, ela saia da profundeza do nosso ser e ela se torne consciente. Todas as linhas de pensamento dizem que nós precisamos nos conhecer. Quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós iluminarmos esse porão que é o nosso inconsciente, mais nós nos conheceremos e descobriremos muitas coisas sobre nós mesmos e teremos a capacidade de realinhar a nossa caminhada. Então, dentro dessas manifestações, existem até linhas terapêuticas que caminham nesse sentido. Terapias de regressões, como todo mundo já ouviu falar. Regressões não apenas a vivências anteriores, mas dentro dessa própria encarnação, só que bem lá no início, para nós resgatarmos, às vezes, dentro dessas memórias guardadas, informações que nós temos. Dentro da visão espiritual ou espírita, que talvez seja o nosso maior foco de entendimento, a necessidade de nós termos o cuidado da observação e não nos deixarmos levar por títulos, por nomes, por pseudônimos, para não aceitarmos uma informação errada ou falsa. A própria doutrina nos diz, né, que mais vale a gente rejeitar 99 verdades, porém não admitir uma mentira. Porque a verdade mais cedo ou mais tarde, ela se manifesta. Se nós não aceitarmos ela hoje, ela vai, a qualquer momento, ela vai surgir de novo. A mentira, no momento em que tu aceita ela, ela tem a capacidade de, muitas vezes, não apenas de te enganar, mas de mudar os teus focos, as tuas direções. Porque aquilo passa a ser algo válido e tu, em cima daquilo, tu direciona as tuas ações. E aí, quando tu percebe, tu andou muito para o lado errado. Então, o cuidado da gente perceber essa diferença. Hoje, é muito comum a gente ouvir falar de médiuns. Médiuns. Já dissemos que todo mundo tem um grau de mediunidade. Só que algumas pessoas, às vezes, aproveitam o desconhecimento para se intitular como médiuns, que são capazes de fazer coisas que nós deveríamos fazer, nós, cada um de nós, individualmente. Então, principalmente questões materiais, né? A gente até encontra nos postes, na rua, às vezes, plaquinhas, né? Fulano de tal ou fulana de tal, resolve o teu problema financeiro, amoroso, qualquer um. Então, vamos dizer assim, cabe a cada um fazer as suas interpretações do que é válido, do que é necessário, o que é verdadeiro, para saber onde é que a gente vai caminhando, né? A própria Federação Espírita, se a gente observar, os livros que são chancelados pela Federação, eles são todos muito bem observados, lidos atentamente, para que as informações que constem ali, elas reflitam o caminho do Espiritismo, que o Kardec, lá nas suas obras básicas, deixou muito bem apontado. Então, tem muita coisa que fala de questão espiritual, que pode estar certo ou não, mas assim, retorno à questão, né? Cabe a nós a observância atenta disso, de quem está nos dizendo, o que está nos falando. É muito comum a gente cair em várias situações. Eu citei a internet, e é um grande foco de atenção, um grande foco de nos levar a caminhos que nós muitas vezes desconhecemos. Os livros, quanto mais sérios eles forem, os autores sérios, a gente vai ter as informações para nos orientar. E sempre tem, né? A gente busca informações em qualquer área hoje, a gente acha as informações e, através delas, a gente faz um balanço do que é positivo e o que é que não é.